Edição de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4.

saudoso, junto e misturado com os primos do mix de Macapá. Sociais, arroba Saulo Show, traço DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Eu sou o brilho dos teus olhos a me olhar. Sou teu sorriso a ganhar um beijo meu. Eu sou o seu corpo inteiro ao se arrepiar. Quando em meus braços você se acolheu. Eu sou o teu segredo mais oculto. Eu desejo mais oculto teu querer. Tua fome de prazer sem disfarçar. Sou tua fonte de alegria, sou o teu sonhar. Eu sou a tua sombra, sou teu guia. Sou teu lua em plena luz do dia. Proteção, sou teu calor. Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor. Eu sou tua saudade reprimida. Sou teu sangrar ao ver minha partida. Sou teu peito a apelar, gritar de dor. Ao se ver ainda mais distante o meu amor. Sou teu ego, és minha amada. Sou teu céu, o teu inferno, tua calma. Sou teu tudo, sou teu nada. Minha pequena, és minha amada. Eu sou teu tudo, sou tua vida, sou meu eu em você. Banda, banda, New Melody é sucesso. Eu sou a tua sombra, sou teu guia. Sou teu lua em plena luz do dia. Segunda Nova CS Barbearia, localizada na rua Mato Grosso, número 781, bairro Pacoval. Junto a ti, amor.

no CDzão de aniversário. DJ Saulo Show, volume 4. Show volume 4.